Panorama Agrícola para 25 de outubro de 2012, quinta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri. Quinta-feira de lua crescente, hoje 25 de outubro de 2012, está no ar para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Na mesa de som, o Eduardo Maier, que envia o seguinte ditado para você: a necessidade faz a lei. Na dica de hoje, chá que emagrece e controla a ansiedade. Você confere também no Panorama Agrícola desta quinta-feira. Chicão de Lages, no Panorama Regional, fala sobre a cultura do vime. E na entrevista, professor da Universidade Federal aborda o manejo agroecológico do solo. Confira. Você pode dar a sua sugestão de pauta ou participar aqui do Panorama Agrícola. Ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagri.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Alguns chás ajudam a emagrecer e a controlar a ansiedade e a compulsão por doces. Por exemplo, chá de hibisco ou chá de passiflora. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. A entrevista de hoje é com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Jucinei José Comim. Ele fala sobre manejo agroecológico do solo, sistema de plantio direto de hortaliças. Bom, no primeiro momento nós temos trabalhado a questão da capacitação dos técnicos que trabalham junto a esses agricultores, né? É um conjunto de técnicas, revolver minimamente o solo só no local onde vai plantar, trabalhar com a produção de plantas de cobertura para proteger o solo e rotação de culturas. São princípios básicos que norteiam as ações desse sistema. Respeitando esses princípios e fazendo um manejo correto do solo, de plantas, a gente acredita que é possível melhorar a sanidade dos cultivos, a saúde de plantas. Então nós queremos manejar o ambiente para que as plantas produzidas tenham melhor saúde, os produtos decorrentes disso também, e consequentemente ter um sistema que não dependa tanto ou que não dependa de insumos químicos, que nós podemos chamar de agricultura limpa ou até chegar em sistemas orgânicos ou de agroecológicos de produção. Para isso é fundamental a saúde das plantas, a nutrição das plantas, é isso? É, uma nutrição adequada ajuda a manter, né, a saúde das plantas. Um organismo bem nutrido, né, sem falta e sem excesso, né, permite ter um organismo mais sadio, que vai ser menos suscetível ao ataque de pragas e doenças. É uma das abordagens que a gente trabalha nesse conjunto de técnicas, né? Assim como o ser humano equilibradamente bem nutrido evita e previne uma série de doenças, as plantas também, seria essa ideia? Esses princípios podem ser usados às plantas também. Consequentemente, se as plantas estão com melhor saúde, teremos produtos de melhor sanidade e também reverterá na saúde das pessoas que consomem, mas nós também estamos preocupados com a saúde dos agricultores que produzem esses produtos, né? Ao usar um conjunto de produtos químicos, eles também estão sujeitos a intoxicações, à poluição do ambiente. Então a gente tenta trabalhar um conjunto de fatores, né? No trabalho desenvolvido pela Universidade Federal em parceria com a EPAGRI, o método de construção de conhecimento é diferente. O professor José Comim, Jucinei José Comim, fala mais a respeito. Bom, tem sido um grande prazer esse trabalho em parceria da Universidade com a EPAGRI, né? E um outro aspecto que eu gostaria de ressaltar, talvez o termo mais adequado para colocar na nossa proposta de trabalho, não é a geração de tecnologia para levar aos agricultores. Um dos aspectos metodológicos que nós temos usados é a construção do conhecimento com os agricultores. Então, a ideia de lavouras de estudos nas propriedades, são lavouras comerciais, mas são locais de geração de conhecimento técnico, de discussão. Em parceria, nós temos experimentos em estações experimentais da Epagri, algumas coisas fazemos na universidade, então nós fazemos também a pesquisa clássica, aquela que respeita pressupostos de repetições, da estatística, né? E nesse conjunto de conhecimento gerado, então nós construímos um conhecimento que é apropriado pela agricultura. Acaba sendo uma perspectiva diferente de levar algum conhecimento que pode ser ou não recebido, né? Diferente de você construir conjuntamente. Então, essa pergunta sobre a adesão também, né? Ela é em diferentes níveis de participação, mas na perspectiva de trabalhar com grupos inteiros. A gente, quando faz uma proposta de trabalho, em geral se propõe que a comunidade inteira participe. Ninguém é obrigado a participar, ninguém tem pressões para participar, é voluntário, mas a gente nunca exclui ninguém do processo de apresentação de resultados, de participação. Acho que será relevante colocar, né, em termos metodológicos do trabalho. Né? Essa mudança de paradigma em termos de produtividade, como o agricultor tem recebido? Bom, o que tem que levar em consideração é que ao trocar um conjunto de técnicas, né, nem sempre você tem um desempenho idêntico ao que você estava fazendo. Então a gente trabalha também na perspectiva da transição, porque muitas vezes você tem um sistema produtivo desequilibrado, altamente dependente de insumos, seja adubos, agrotóxicos, e a gente quer ir para um sistema que seja mais equilibrado. Então tem um processo de equilíbrio daquele ambiente, né? Então a gente discute essas questões também do tempo de recuperação do ambiente, né? Mas em algumas situações já estabelecidas, os níveis de rendimento são iguais ou até superiores ao sistema vigente, altamente dependente de agroquímicos e revolvimento do solo. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola entrevista com o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Jucinei José Comim. Fique ligado no Panorama Regional. Viminicultores visitam produtores da Serra Gaúcha. Produtores de vime do município de Bocaina do Sul realizaram uma excursão ao estado do Rio Grande do Sul nas cooperativas Vinícola Garibaldi, em Garibaldi, e Cooperativa Vinícola São João, em Farroupilha. A excursão foi realizada graças a uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul, que disponibilizou o transporte, e a Epagri, que fez a mobilização e articulação dos participantes. E os produtores, então, custearam suas despesas pessoais. Em contato com os técnicos, dirigentes e agricultores das cooperativas gaúchos, foi possível estreitar relações de aproximação e ficou acordado o fornecimento do Vime Palito, diretamente aos agricultores associados às cooperativas. A excursão, então, foi positiva, onde os produtores da Serra Catarinense perceberam que é possível comercializar nossos produtos diretamente para os consumidores finais, evitando as intermediações. Esta prática aumenta a nossa renda e diminui o custo de aquisição de quem consome a matéria-prima. Mas, para isso, é essencial trabalhar de forma organizada e em grupo. O engenheiro agrônomo Márcio Lehmann, extensionista rural da Epagri de Bocaina do Sul, espera que com esta ação estimular a formação de uma aliança produtiva, garantindo a comercialização para os produtores locais de vime e o abastecimento, então, de matéria-prima para os agricultores, produtores de uva e vinho do Rio Grande do Sul. A ideia é aproximar os agricultores produtores dos consumidores finais da matéria-prima, diminuindo as intermediações e, consequentemente, um ganho maior para quem produz e para quem consome os produtos. Além dos produtores, também participaram da excursão técnicos da Epagri e técnicos da Prefeitura Municipal de Bocaina do Sul. Hamilton Weber Xavier Chicão, Epagri, região de Lages, para o programa Panorama Agrícola. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou